A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Sejam bem-vindos à nossa Jukebox e hoje vamos dedicar toda a nossa rubrica ao rock dos anos 90. Vamos ter aqui três espetaculares recordações, daquelas que apetecia ouvir com o vidros, com os vidros das janelas do automóvel bem abertos de verão, ou então que nos fazem lembrar os sábados à noite nos bares, enfim, com os amigos, com os colegas. Fazem-nos lembrar a escola, porque não? Enfim, estas músicas estão mesmo cheias de tudo o que é memória. Hoje temos Born of Frustration, dos James, ainda Blister in the Sun, dos Violent Femmes, e finalmente os Pixies, com o fabuloso, incrível e espetacular Where Is My Mind. É o rock dos anos 90, hoje, na nossa... All this frustration, who put messed up and I'm so strung out. I'm high as a kite, I just might stop to check you out. Let me go on, like I glister in the sun. Let me go on, big hands, I know you're the one. Body and beats, I stain my sheets, I don't even know why. My girlfriend, she's at the end, she is starting to cry. Let me go on. Stop. Pois muito bem, ficou aí uma pequena amostra do rock que se fazia na década de 90. Tivemos James, Born of Frustration, ainda os Violent Femmes com Blister in the Sun e finalmente esta música dos Pixies, Where is My Mind? Esperamos ter-lhe trazido boas recordações nesta nossa emissão. Já sabe, na próxima, as boas memórias vão estar novamente aqui presentes na sua rádio favorita, nesta caixinha mágica de música que é a Jukebox. Até lá! Jukebox.